Comandou o Gol 271, pushback acionamento, posição 10. Uno 271, livre pushback acionamento, chame pronto para o táxi, ajuste 1-0 na 3. Comando 13, pronto, autorizado pushback acionamento, chamando para o táxi. Salvador, o Gol 1155 para a puxa, acionamento, gate 3, por gentileza. Autorizado, chame táxi, Gol no 1155. Autorizado, reportará para o táxi, 1155. Tá 3601, pronto, cópia. Batista, 3601, São Paulo, nível 360 aprovado. Decolagem da pista no zero, curva direita, subida da El até Leda. Após Leda, direto bridge. Interceptando a peso 16 e seguindo. Segundo a rota do plano. O controle 119, decimal 8, aciona 5017. Autorizado nível 360, decolando no zero com curva direita, saída da El. Direto, transição lenta, direto, após lenta, direto bridge. Controle 198, transponder 5017, altra 3601. Chame pronto, portão 9, tá 3601. Agora o Salvador, bom 271. Prossigo 271. Você vai estar com um problema com o passageiro, mas pode se manter a presença de posição, tá joia? Senão alguém tiver. Excelente, chame pronto para o posto. Agora pronto. Salvador, Alfa Zulu Fox, bom dia. Alfa Zulu Fox, bom dia, prossiga. Solicito autorização de reboque da aeronave do Pátio 3 para o Finger. Qual o Finger? Qual o Finger de destino? Qual o box de destino? Finger 1. Gente, inicie o reboque e informe na saída do pátio 3, Zulu Fox. Gente, obrigado. Corre o Gol 1155 para o táxi, nosso POB é 160, com 3 horas e 50 alternando com o Finger. No 55, táxi autorizado via Índia Alfa, informe no ponto de espera pronto. Índia Alfa, reportará ponto de espera pronto. Gol 1155. Kate 09, pushback acionamento. 3601, portão 9 autorizado, pushback acionamento em táxi. Vamos lá para o táxi, tá 3601. Correu o gol 1155. Pronto, pode ser. 1155 autorizado, ingresso decolagem, pistão no 0, 120 graus, 08 nós. Vivem aliás decolagem na 10, gol 1155. Alfa Zulu Fox solicitando autorização para ingressar no pátio principal. Alfa Zulu Fox, mantenha a posição na saída do pátio 3, aguarde para prosseguir. Gente, obrigado. Quebec. 155, decolado aos 56, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, para semana. Whisky Juliette Quebec. Whisky Juliette Quebec, prossiga. Muito bom dia, Whisky Juliette Quebec, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 03. Inicie o reboque, chame na saída do pátio 3, Whisky Juliette Quebec. Juliette Quebec, chamará, grato. Ono 55, submantenha nível de voo 360, vigilância. Submantenha 360 em vigilância, voo Ono 55. Alfa Zulu Fox está livre para seguir o reboque até o portão 1, agilizando o Alfa Zulu Fox. Gente, obrigado. Salvador, eu tenho 3601 para o táxi, 3 horas e 5 de autonomia. Alterna Galinhão, nosso POB 173. São 3601, livre iniciar táxi, reporte através do portão 5 para prosseguir. Autorizado o táxi, chamará no através do 05 para prosseguir o 3601. Torre, Whisky Juliette Quebec na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1 na posição 03. Gente, vai ceder passagem ao tráfego da TAM, que está taxiando para o ponto de espera, após prossegue para o portão 03, Whisky Juliette Quebec. Positivo, Torre, após o tráfego da TAM, estamos autorizados, grato. São 3601, continue o táxi via pátio Índia e Alfa, informe no ponto de espera, pronto. Pátio Índia e Alfa, pode estar chamando, 3601. Alfa informando o término do reboque no gate 1. Muito obrigado e bom dia. Bom dia. Autorizado, ingresso de decolagem pistão 1-0, 1-0-0 graus, 1-0-9. Autorizado, ganha decolar o 3601. Pro 155, passa 150, chama o centro em 1251, antena 1-3-3-2-5. 601, tá decolado, é 05, controle 119, décima 8, bom voo. 119, boa. Torre, o Whisky, Milete, Quebec, informando o trânsito do reboque do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 03. Grato, bom dia. Bom dia, Whisky, Juliette, Quebec. Submantenha 360 da El Vigilante. 360 da El Vigilante 3601. 3601, passa 140, chama centro em 1251, antena 3325. 1251 no 3325,